as muitas mudanças que você me fez. Coisas bobas que com jeito você me mostrou. Você me fez pleno amor. Fez reviver o sonho que sou triste, você me ganhou. E hoje eu sou e vou você, presença que eu sempre busquei pra mim. E como explicar aos outros o que é você? O que há por trás da roupa? Por trás da roupa.